O concreto aprendeu a respirar entre os números do monitor. Há um rio que o algoritmo não mapeou, ainda não. Entre o último bip do scanner e o primeiro suspiro do sonho, há um silêncio que dura exatamente o tempo de um talvez. Talvez o amor não seja química. Talvez seja arquitetura. Talvez construímos cidades nos espaços entre neurônios e chamamos de casa. Aqui as ruas são feitas de perguntas não feitas, os prédios de respostas suspensas, o céu pulsa em ritmo teta. A frequência do quase, nossas sinapses não se tocam. Se o sentir é falha, que a falha nos una. A resistência não grita, ressoa. O sonho não termina.